Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição deste espaço acolhedor chamado Nostalgia, Som e Magia. A edição deste domingo, 2 de março de 2014. Sou o Carlos Bonaparte e vou fazer a companhia também perto da 1 da manhã. A edição de hoje vai começar com música portuguesa, com temas já algo antigos, e assim mais para o rock. Chico Fininho, na voz do Riveloso, ano de 1980. Os Rockyvarius com Cristina, Beleza é Fundamental. E a música O Amor dos Heróis do Mar. São as primeiras três da nossa edição do Nostalgia, Som e Magia. Eu sou o Carlos Bonaparte e depois com muito, muito gosto que lhe faço companhia aqui no canal 1 da Antena Web. Boa noite, este é o Nostalgia, Som e Magia. Chegando pela rua ao som do Lou Reed, sempre na sua, sempre cheio de speed. Segue o seu caminho com a merda na algibeira, o Chico Fininho, frio da Cantareira. Chico Fininho, oh, Chico Fininho, oh, Chico Fininho, oh, Chico Fininho. Ausências pela rua acima, depois de mais ajuda nas retretas. Curtindo uma trip de heroína, sapato bem bicudo e joanetas. A noite vem já a maletina, ele é o maior da Cantareira. Patchouli e borbulhas e brilhantina, cólicas, corbuto e caganeira. Chico Fininho, oh, Chico Fininho, oh, Chico Fininho, oh, Chico Fininho. De volta ao auditório, depois destas três músicas, seguem-se mais três. E que saudades destas músicas, por exemplo, de 1982, foram cardos, foram prosas na voz da Manuela Moraguetes. Vamos também ouvir nesta edição um outro tema, que se chama Propaganda, e é dos Street Kids, mais uma das bandas de rock português que surgiram na altura dos anos 80. E por fim, António Variações, com Estou Além. Uma música realmente muito bonita e que tem a sua lógica. É um tema que fez muito sucesso naquela altura, teve o seu impacto naquela altura e de facto ficou assim para a história. Aliás, é um dos temas mais famosos do António Variações, se bem que fica difícil dizer qual é que é o mais famoso, mas mais conhecido, mas há vários, mas este é um deles. Bom, vamos ficar com estes três temas, espero que gostem. Já sabem que eu sou o Carlos Bonaparte e depois com muito gosto estou aqui consigo no Canal 1 da Antena Web. Este é o Nostalgia, Som e Magia. Do canal 1. De volta, ouvintes, e nem só de música interna... aliás, nem só de música nacional faz o nosso Nostalgia Sem Magia. Por exemplo, vamos aqui ouvir uma das músicas que fez muito sucesso da Lenny Kravitz, que foi talvez o seu primeiro grande sucesso, que foi também It Ain't Over, de 1990. Claro, tem que ser mais recente. Lenny Kravitz só canta há 25 anos. Está curiosamente a celebrar 25 anos de carreira. E tem então este tema, este sucesso, este It Ain't Over, de 1990. Vamos conferi-lo. Logo depois, Baby Can I Hold You, de Tracy Chapman. E porque nem tudo são baladas, vamos ficar com It's My Life, do Dr. Alban. Uma música que fez muito sucesso naquela área da Eurodance. Aliás, daqui a pouco vamos recordar momentos vários associados a este género, que era o Eurodance. E agora vamos à música então, com estes três temas. Recordo, o primeiro chama-se It Ain't Over e é do Lenny Kravitz. Boa noite!

Pronto, ouvintes, vamos fechar o nosso programa de hoje com mais três temas que fizeram muito sucesso também. Um deles teve até uma versão assim mais alongada, que eu não vou trazer aqui, vou trazer só a versão mais pequena. A música Where Is My Man, da Aretha Kitt. Ainda para ouvir também os Aqua com You're My Barbie Girl. E um sucesso dos anos 80, a música da Donna Summer. Lembram-se? Ah, pois é. Ela teve vários sucessos, mas um deles, To Love You Baby, é, enfim, é o mais conhecido, e que nós vamos aqui ouvir para o fecho da nossa edição. E eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por hoje. Aos ouvintes, votos de uma boa madrugada de domingo. Já de seguida, o Jonathan de Moraes vai trazer mais uma edição do programa De Volta para o Sucesso. Fique bem, ouvinte, uma boa noite e até ao próximo domingo para mais um Nostalgia, Som e Magia. Desde já lhe posso dizer que vamos celebrar no dia 9, porque no dia 8 não há programa, o Dia Internacional da Mulher. Ou seja, vão ser apenas e só memórias de músicas cantadas por artistas femininas. Portanto, vai ser uma edição bonita, certamente, para recordar também no nosso Nostalgia, Som e Magia. Vamos à música, então, ouvintes. Ficamos com estes três temas e eu, Carlos Bonaparte, volto daqui a pouco para mais uma edição do nosso... Aliás, volto daqui a pouco. Volto para a próxima semana para mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Fico em ouvinte, uma boa noite e até à próxima semana, então. I don't wanna be alone, where is my baby? I don't wanna be alone, where is my man? I spend hours by the phone, where is my baby? hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Bobby girl in the Bobby. Mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Spin. baby.